O que era ótimo ficou ainda melhor. Nova Carly Sound Pancadão 3D. Qualidade insuperável. Era isso que vocês queriam, é? Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! Bora, minha família sem freio! Aí com a gente, bora, Japona! Girando, girando, é o Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. Vai girando! Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa. Pra girar aí, DJ Dan! Girando, girando, é o Pai Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. Olha meu parceiro, DJ Piloto de Fuga! Novinha vem no embalo. Aí com a gente do ladinho, meu irmão! Vai girando, girando, solteiro aí? Tem alguém solteiro? Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro aí pra me ver, viu? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, a palma na mão, a palma na mão. E agora? Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Só quero saber se tem alguém do Paysandu de novo aí, vai. Só quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Segura, carinho! Só galera do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima, galera do Leão, galera do Leão, e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, vem, vamos lá. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Olha o Mike Pitbull. Essa camisa, meu poder. Rapaz, o óculos tu esqueceu, né? Uma coisa eu te peço, joga. A equipe Os Parados. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. Põe essa camisa aí, ó. Né, Carlinho? É, tudo muda. Bora, Carlinho! E a babá tá aí do ladinho. tudo muda. Agora eu vi. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. E ela tá gostando, né, papai? Eu vou dançar com o guerreiro sem hesitar. Como é que é? No guerreiro do sol, ao pôr do sol. E o DJ, o DJ? Pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, e vai, vai, vai, assim, ó. Te amei quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu recordar. Meu. Mas um dia se passou. Amigo Dino, Baxinho, Márcio, o Arquinho, Paquelzinho, Peladinho, Velha Guarda, também tá com a gente. Bora, bora, e agora? Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. E o placar foi 3-1 pro Flamengo, foi? Você, é. Isso não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Eita, batida boa que a gente vai tocando pra galera. Hoje aqui no 33 é a Calissal de Pancadão detonando pra galera. Assim vai, vai, vai, vai, vai virando. Aí foi 3-0 pro Flamengo, meu irmão. Bora, Kaique! Bora, Riquelme do Passinho! Seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim, viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Vai, Bidibu! Não vai mais me usar. Você não. Cadê teu parceiro aí, Mike? É melhor assim. Já desceu ele, ligava do passinho só na mão aqui do ladinho. DJ piloto de fuga tá na área com a gente. Carly Sound Pancadão! E aí? Viveu mentindo, me iludindo. Fala galera aí do 40! Sim. Aí com a gente também, só na mana! Era do 28, bora aí, sem freio! Não vai mais me usar. E a galera de Irituia com a gente, com a gente também! Era do quilômetro 18, os mal falados! Aí com a gente, só na mana, mané! E a galera da Brasileira! É longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Dois, seu amor, para um outro amor. Bora, Mike, Pete! DJ Luiz! Olá, ué. Sou eu. É verdade. Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que... Olha meu parceiro Iso! No tempo... Só na mão, olha aí! Dura, mas eu ainda não superei tudo... É muita pressão hoje na galinha! Olá, pode me ouvir? Estou aqui mais uma vez pra dizer esqueça, meu amor. Éramos tão jovens... E a babá? E livres... O meu erro foi ter se deixado outra vez. Hoje ela tá aí só na manha, com fio de cabelo na garganta. E agora eu mudei. é DJ Luiz, direto já, tocando as melhores, faz a galera toda dançar. Carlissão de Pancadão! Carlissão de Pancadão! Onde você for, eu também vou, não consigo mais viver tão só. Entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. Fazendo mais de Beach Boy, da Super Beach Boy. É da brasileira, da igual a gente. Com você. Só na mãe, meu parceiro Gabriel deu bem. Bora, Fito Baré. Tipo esbarado. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Olha, meu parceiro de Leilão. E a galera Sangue Azul. Aí, igual a gente, também abraço pra você. E a ferida, hein, Carlinho? Como vou pedir? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Como vou pedir? Avisa aí! Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Nilson. Aqui quem tá falando é o DJ Tomix e eu estou aqui com meu parceiro Mega DJ Luiz de Irituia. Alô Luiz, bota no máximo aí, DJ. DJ. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. E eu? Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Alô Darinho. Juro por sete vidas, entre o medo e a razão. Marcos Bombado, aí com a gente do ladinho. Caminhando suas pegadas pelo chão. Se eu tivesse sete mil. Olha, meu parceiro, onde nem Fito Pará. Aí com a gente, Juntinho, meu parceiro, Mike Pitbull. Eles não perdem uma, né, babá? É. Ainda bem que amanhã eu vou pra outro lugar. Bora, galinha! Meu amor. Nos conhecemos. Aonde? Aonde? Bora, meu irmão, falar do 18 e peso com a gente, valeu, meu irmão! Sem os teus olhos já não tem sentido. É só aquela sequência pra falar de amor, papai. Aí, bora, Lourinho! Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Só na manhã por ali, meu parceiro Bruneto também. É do 14, Lourinho é o Xandai, né, Lourinho? E aí? Tenho que reconhecer que desde a tua partida, um pedaço da minha vida, não sei onde se perdeu. E tu não estás, não sei onde andarás. Só amanhecer que chega, cai a noite, é tudo igual. Alô, Mike Pitbull! Eu não sei. Quero mandar um abraço também, o homem que pega chip de três. Parceiro Luiz da C50! Banda! Banda! Batidão! É, vira mais uma! Carlissão de Pancadão! Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Chora mais, chora mais! Chora mais! É parceiro Mauro do Bombom também, tá ali com a gente, né, Mauro? Eu quero bastante, não aguento mais essa situação. E agora, hein? Decide de uma vez deixar meu coração. Amigo Lourinho, Dedé, também 360, do Duzinho, do Brasil. Oh, equipe Urgi Menor, já tô na área com a gente, meu irmão. Eu sei que fiz errado. Aí, GGDC, o Hélio e Kelme do Brasil. Eu, você perdeu. Mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava, você a tentação do sucesso. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. Nossa relação está se esgotando. Carliçal de Pancadão 3D. DJ Luiz! Olha pra cá, bora peladinho! Olha o Betinho, olha o Betinho! O homem que usa capacete blindado, né, Mike? Fala, Betinho Sem Freio! O sinal equipe Sem Freio de hoje tá em peso com a gente! Hoje aqui no 33, um abraço! E agora? E agora? Sua emoção está completa. Carly Sound, Pancadão. Carly Sound, Pancadão. Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sim, nunca vi. Eu sei que errei, mas aprendi. Bora, meu parceiro Bacarina. Só na manhã, Bacarina. História não conversa e não vou mais te apaixonar. Riso da produção. Eu fiquei enfurecido, fui ao atração. Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração. Next level visual shit. I got that boom boom boom. I be back boom boom boom. I like that boom boom crowd. Them chickens jacking my style. They try to cover my swagger. I'm on that next shit now. I sold 2008. You sold 2008. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. That super sonic boom, yeah, yeah, that spaceship zoom. Within I step inside the room, them girls don't hate shit. Y'all still got super ape shit, that low-fi super ape. I'm on that HD crap, this big old boom boom clap. I'm a beast when you're coming on, into the future Cybertron, or the faster best. O que era ótimo ficou ainda melhor. Nova Carly Sound Pancadão 3D. Qualidade insuperável. Só pra dançarzinho! Lembra daquele garoto? E agora? Que sentou do seu lado. Bora dançar, bora! Ofereceu no recreio. E é pra dançar! Um sanduíche amassado. E o cavanhaque lembra? Lembra daquele rapaz? E você nem dava bola. E o Calil? Escrevia eu te amo. Chora, mana. Mas parei de... Ele com a filhota de colo aí, meu irmão. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico. Bora romântico, bora romântico! Anônimo. Bora Luiz da Cesigüê! É o dançarino da Super Pitbull! Tico. Anônimo. Da 007. Abraço bem o parceirão DJ Alan. Aí do Super Rex Sound da Iguagem. Lembra daquele garoto? E eu? Que sentou do seu lado. Como é que é? Ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola? Que escrevia eu te amo. Daqui a pouquinho, meu parceiro DJ Nego da NET! Chega pra detonar junto com o Will, irmão! Que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Bora, Carlinhos! Aquelas cores que deixavam no portão. Bora, Fernando! Olha o Gilson Bagaceiro aí, meu irmão! Romântico. meus amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa. E agora? Pra te mostrar que eu era. Bora, Luiz! Romântico. Tá parceiro Gabriel, primeira dama, liga a gente. Um abraço pra você, viu, Gabriel? Quanto tempo esperei a frase certa. Manda 007. Carlisão de Pancadão. Bonito. Que bonito. Que bonito, hein? É verdade. Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Como é que é? Segura, segura, segura. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E quando, hein? E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. Me tirou do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Tirar do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. É que eu separei recentemente. Bora aí, Bernardo! De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Alô, pobreza! Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. Amigo Xande é o do tubo. Tubo é igual a gente, meu irmão. Osso do carro no carro. Pinto parado, osso. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrendo. Esse dia não sobrou nem o osso, né, Michael? Coração em pedaço. Compreenda, por favor. Pegue suas coisas que estão aqui. Abaixo vem toda a galera lá do Fátima. Você é igual a gente, seu namoro. Agostinho hoje, Galissal. Alô, Lourinho! Olha o que me fez, você foi lindo. Lourinho, Jornais, seu namoro, né, Lourinho? Ele, meu parceiro preto, aí com a gente. Agora. Fala do bombom também, seu namoro. Os mal falados do 18 na área. Já deu. Sei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro. Eu tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei. aceita brincar. Abraço meu parceiro Léo lá de São Domingo do Capim. Tá aí com a gente, né, Léo? Alô, porteiro. Eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Banda 007. Amigo Jirigo aí, grande presidente do time das mulheres. Aqui do 33. Alô, Jirigo! Sei das suas mentiras mal contadas. Então gira, gira, gira, carinho! Olha o partido, ó! Bora, Fito, bora! Uou! Amigo Lourinho, Daniel 360, o Luduzinho, do Pacini, toda a equipe, o Gimenal, teu bem na área. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Bora, Fernando, bora, Fernando. Agora, a do Santa Ana tá ali, ó. Traidor, a senhora Mônia. Faça esse favor. Chama logo o infiel. Peladinho lá na Perseverança. Aí com a gente, um abraço. Aproveitando a galera dos moleques da atitude lá do grupo do 34. Aí com a gente, valeu galera! Quando o Carlinho chega na casa dele, viu, papai? Olha o que ele fala, olha aí, ó. Eu cheguei em frente ao portão. Aí quem chega lá pra atender ele, hein? Quem é, quem é? Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Abraço minha equipe sem pressão. E as garotas sem limites aí do 40. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Aí quando o Carlinho passa aí, sexta, sábado e domingo tocando. Acho que quando ele chega na casa dele, o pobre do cachorro já tá tristinho lá, né? Já tá ligando. Já vai latindo assim, viu, Mike? Olha aí, ó. Carlinho de pão. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Aí quando ele chega aí, aí ele fica alegre de ver o dono, né, babá? Aí já late assim, ó. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei, entrei. Meu retrato ainda na parede. Escuta essa aqui, galinha! Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. É só um pensamento em qualquer lugar. Olha o meu parceiro grande ali, meu irmão! Te prepara que virada de ano. Você, a onda vai ser lá no Flamengo, né, meu irmão? Vou logo preparando uma panela pra equipe esvarado lá. Só penso em você. Querer te encontrar. Tá ligado, família Adidas, camarada? Vai ser o Raio Wellington. Dani, tá com a gente também. Um abraço a você, meu irmão. Aí o Wellington, Danilo, Tainã, GGzinho e as super Adidas. E que até já se, e a gente, tá com a gente também. Um abraço, viu, meninas? Uba! Quando a noite vem, fico louco pra dormir. Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Caiçal de Pancadão! E me perco no tempo. Caiçal de Pancadão 3D. Eu faria. Dani Luiz! De fuga! Pimenta! É igual a gente, senhora mãe! Ai, tá dentro! Bora cair que já desceu! Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento. Onde? Em frente à igreja, mas... É verdade! Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Olha o Riquelme do passinho, hein, meu irmão? Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe que ela é igreja. Rapaziada aí do Tamará, aí com a gente, um abraço pra vocês. É de ontem curtindo aqui, Galissal, de valeu, meu irmão. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Aqui, ó. É, quando eu te dei valor, você não tava nem aí. Agora vem chorando, querendo voltar pra mim. Agora já tô em outra. É, quando eu corri atrás, você nem se importava. Agora você vem dizendo que me amava. Perdeu. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor. Agora vou ficar. Amor profundo foi. Abraço, meu parceiro Marcos, lá de Ituia. Aí com a gente, né? O Marcos Bombado. Aí com a gente, valeu! Quando eu corri atrás, você nem se importava. Opa, vou te contar, viu, meu irmão? Você vem dizendo que me amava. Perdeu. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora deu. Todos já sabem que o seu amor sou Anda, meu. Passa aí, pimenta! Agora confia. Vai que pedimos! Chora, mano, ele é a primeira dama, hein? Já foi o time e perdeu, velho. Esse técnico não pegou nem quatro, né? Porque eu não fiz nada. Bola, grande! Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Em mim. Você foi embora e levou uma parte de mim. E de mim. Sequência boa assim, né, Carlinho? Cadê o fogo, porque... A do Sudão ainda ali com a gente. O parceiro Fernando e toda a galera. Cadê o Gilson, mamãe? O que fazer tem poucas horas de... Ele tá fazendo, né? Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Ali falou que ele já atravessou o muro ali, viu, mamãe? Vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. Nosso amigo Leandro também, lá de São Domingo do Capim. Aí com a gente, valeu, Leandro. Aí que GDZL, Miguel do Bacinho aqui do ladinho. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Rapaziada lá do Santa Helena, aí com a gente também. Sua falada do 18, um abraço. Meu segredo de me revelar. Dona Gaia do Náutico, lá do 34. Aí com a gente também, um abraço, meu irmão. Sonhar, em todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto. Não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama. E o Marcos? É de uma aventura sem sentimento. Aí não tá não, não tá não. Faz tempo, já ia te contar. Essa é muita carne lá do rato. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você. Aí é do Santa Ana agora? Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor. Vamos subir, dona rapaziada, lá do Fátima. Pra fazer aí com a gente, olha, bora, meu irmão. Bora lá. E quando bora, Luiz. Te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Banda 007, banda Capricho. Bem que eu notei que tá tudo mudado. Ou me comigo você já não tem. Só pra falar de amor! Até na cama tá tão diferente. Só não vai de chorar. Bora, já corre, vai, vai! Seu celular tá sempre desligado. É o parceiro Mike Pitbull. Se quiser me... DJ Vitor Baralho com a gente também. Quero saber o que está se passando. Olha o Betinho, olha o Betinho. O seu descaso. Hoje ele tá quieto, né? Foi aí que eu decidi te seguir quando saiu. Pra ver se anda me traindo. Rapaz, hoje a gente tá bebendo até heavy, meu irmão. Se for verdade, você... O negócio tá feio lá, né? O tempo tá me iludindo. Quando te vi entrando no motel, levou minha vida e destruiu meu céu. Todo mundo deve saber na cidade. Olha só que galinho! Meu parceiro, o Sergão. O Sergão, o cabeça. Galera aí. Foi aí que eu decidi. Agropalma, tá aí com a gente. Um abraço, meu irmão. Pra ver se anda me traindo. E se isso for verdade, você está sendo covarde. O tempo todo me iludindo. Quase morri. Quando te vi entrando no motel. Chato, né? Já? A encheção de saco, pois é. Pague um pouquinho, meu parceiro DJ Will, coração! E o DJ Nego da Nath, vou detonando! Tá, eu tô voltando. E todo esse... 19 e 20 de novembro, só. Cavalo Saúde lá na Vila Fátima, detonando, meu irmão! Me deixa só. Ué? O segundo passeio. E que o GDC é o só na mãe aqui do lado, ele e o Riquelme do Passinho! Se arrepender. E agora? Se que dói em mim doer, se em você. Então, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta. Cada brasileiro e mesmo com a gente aí, né, Mike Pitbull? Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Manda 007. E é só as principais aí. E todo esse caminho eu sei de dó. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo não me atender. Estragada da equipe, o Gimenon também tá com a gente. Um abraço pra vocês aí, meu irmão. Bora, já corre, vai, te liga aí, garoto. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi. Manda 007. Olha aí! Há muito tempo que eu quero você. Tenho inveja do seu namorado. Aquele palhaço. Uhul! Não sabe te dar amor. Preciso pra te convencer. Mega DJ Luiz. Sou a prova de quem já te... Mega DJ Luiz. Mega DJ. Mega DJ Luiz. Te dou o céu para voar. Uma casa beira-mar. A senha do meu cartão. A senha do celular. Te dou cama, dou comida. Te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome. Só não largo a bebida. Te dou o céu para voar. Uma casa beira-mar. A senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome, só não mando a bebida. Manda 007. Há muito tempo que eu quero você. Tenho inveja do seu namorado. coração. Não sabia te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou a palavra. Carlos Sandi. O que era ótimo ficou ainda melhor. Nova Carly Sound Pancadão. Era isso que vocês queriam, é? Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! Bora voltar pra cima aí! Everybody's going to the party, have a real Gilson Bagaceira! É pra botar pra cima aí, Fernando! Um abraço, Ventura, rapaziada, ainda Super Pitbull! Cada brasileira tá em vez com a gente! Um abraço a você! Bora, Marcos! Sara Mãe por aqui, meu parceiro Jacó, aí vai, deu bem na área! Galera aí do Supermercado e Cara da Carne Sudana! Mexendo no HD, né, Mike? Bora pra cima, bora pra cima aí, bora pra cima! Olha o bagulho! Bora, bora sim, bora Betinho. Atenção, manda pra meninas vão até embaixo agora. Vai, toma! Toma! Evoquei Mamonas Assassinas, evoquei também o Timão. Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, sua então. Gostosa! Vai, toma! Bora no batidão, galinho! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Atenção, filhote! Atenção, Casabete! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma, toma! Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma! Mexeu com o bonde, toma! Viu, Carlinho? Fui lá no baile. Aonde? Eu lá no sol. E como sempre tô. E é super pitivo. Fui lá no baile. Kaique, o GDC, o Hélio e o Gabi do Passinho. A banda do Bem, meu irmão. Chamou eu. Olha a novinha, olha a novinha. Vai. Ô novinha, ô novinha. Bora, piloto de fuga. Tua boquinha, tua boquinha. Me marcou com batom. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. E o que vai mandar é pra tu obedecer. E quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Joga o copinho pra cima, a cerveja pra cima aí que eu quero ver. A latinha pra cima. Quem tá tomando todas aí, joga pra cima. Joga pra cima. Bora aí, meu parceiro. Os moleques, atitudes do quilômetro 34 também. Aí com a gente, o Papo Maniveira, Boiadeiro, Juriti, Macabeira. Então joga pra cima, galinha. I am Project. Bota o papo pro alto, vamos. Equipe de apoio aqui próximo aqui, tá bom? A vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E joga pra cima! Bota o papo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Vamos, vamos. Cheio de dinheiro, vamos beber. Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo. Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão. Vai lá, meu grande amigo Mateus, Chumarelo. E o meu parceiro Robson. Aí, Guajinha, meu abraço pra você, meu irmão. Criou na boca, quem tá chapado aí? Então levanta a mão. Vê que tá tudo liberado e eu tô de bola, galinho. Gilson Bagaceira! É tipo Ronaldinho! Olha o meu parceiro Fernando! A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos te chamar! Malandramente, a menina inocente, aonde? Se envolveu com a gente, só pra poder. Aí, malandra! Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa. Começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. E agora? Nada, na hora de ganhar madeirada. A menina o pé pra casa. E mandou um recadinho pra mim. O Mike mandou pra ela. Vai se ver. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. E agora? Nada. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí. Ficou de acordo! Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinha é bom demais. Aí é bom! Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? ela grita, ui, e ela grita, pai, chefe, chefe, pai. Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe, chefe, pai, chefe, chefe, pai. Depois que pega uma vez, a novinha pede mais, pede mais, pede mais. Ó, meu parceiro Manico, olha o beijo malvalado do 18. Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! Só quem tá afim de sair do chão, joga a mãozinha pra cima! Só pra detonar, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate, bate, bate! Bora, Mike Pitbull! A gente detona de tudo, né, garoto? Cadê o filho do barato? Ele tá só na mão! Ele, irmão gêmeo aí, ó. Canino e a nega. Bora aí! Joga a mãozinha pra cima, joga, joga, joga. Um, dois. Piloto de fuga da Valor! E eu? Fala, Marcos! Só na manhã, que você vai me entender. Posso estar sozinho. Só quem lembra, né, Carlinho? Gilson Bagaceira da Valor! Fala, meu parceiro Fernando aí, muita gelada, né, garoto? Vamos ver se a galera sabe aí, meu irmão. Bora, Kaique! Bora, Deus, mal falado do 18! Então toma! Só o Carlinho relembrou essa aqui, papai. Bora, Gilson Bagaceira! Nada ultrapassa a velocidade do amor. Venha de onde vier, seja como for. Subitamente o tempo parece parar. Então, vem! Nada acontece distante. Olha o meu parceiro Mosquito da Dengue. Aí com a gente, só na mão. E eu aqui sozinha, esperando chegar. O clone do Luz da 150 ali, ó. Quanto digital do relógio parece avisar. E bora detonando agora. E no balanço das horas tudo pode. Equipe de menor já no sexto pacote de gelada, meu irmão. E no balanço das horas tudo pode mudar. E eu acho. Olha o Gilson. Gilson bagaceiro. Ele não vem, não. Fazem todos os anúncios aqui. Só quem tá solteiro aí, joga a mão pra cima. Só quem tá solteiro aí, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Bora detonando pra cima, pra cima, pra cima. Bora, Marcos, te liga só. Olha a cara de sal de Jus. Bora, Super Pitbull. Os meninos lá de Tailândia também, o Elton, o Elielton, o Fernando. Aí com a gente também, um abraço pra vocês, sejam bem-vindos. Hoje aqui na Cade Sádio, no 33. E o barulho do bombom. Outubro, 29h30, lá no Caldeirão do Floriano, do 14. Tem um som da Galizão de Bangadão, Bolada Galinho. Tá na hora de dançar um pouquinho assim, ó. Liga no quarto, vai, vai. Quando ela mexe o bumbum. Everybody telling me to. Olha meu parceiro Cavanhaque. Aí com a gente, Fabiano Cavanhaque, Zona Mana. Ele o capacete. Everybody. Meu parceiro Luiz Vilate. Everybody telling me to. All over America. Nossa amiga Adriane tá aí com a gente também do ladinho. Só na mana. Ela e o cabelo na garganta aí, papai. Surely grow every day. I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna é igual hoje tem as três Marias e os três Luiz, viu, Mike? É verdade. Yes, fala, Jusso Bagaceiro de Neyfim do Pará. Também daí, Jundinho Goeli, meu irmão. This song to every one of you, to every friend and every fan, and every radio DJ. Every reggae reporter, producer, promoter, I just like to say. E detalhe também, dia 5 e 6 de novembro, né? O tradicional verão das mulheres, lá da Família Unida, o som na Calizão de Bangadão, detonando o bolado. Dia 12 e 13 de novembro, lá no quilômetro 18, no Bato de Val. Vamos dar a bola detonando e a participação do Mega Negalinho. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America, come. I want the whole wide world to know the Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. Bora do reggae, bora do reggae, bora do reggae. É 19. De novembro, o aniversário lá do Esquina Bar, do quilômetro 14, participação do Top de Boga e o DJ Tomix. Vamos dar por lá detonando, meu irmão. We'll be right back. trouble no one. But if you trouble this man, it will bring a bam bam. What a bam bam. What a bam bam. Bam bam dilan bam bam. Bam bam. What a. E aí, galinho, só na mala, ligo a primeira dama, né, papai? E a pretina, né? DJ Tomix e eu estou aqui com meu parceiro Mega DJ Luiz de Irituia. Alô Luiz, bota no máximo aí, DJ. Bora botar essa parada pra esquentar esse galinho. Aí, era mangalara boa, era mangalara boa, era mangalara boa, era bora acelerar. Olha o caqueado da formiga. Era mangalara boa lá no. Olha o Kaique já desceu! Ele e o Riquelme do Passinho! E bora no Passinho, no Passinho, no Passinho! Vai, vai, vai! Olha meu parceiro Marcos aí no caqueado, né, garoto? Duzinho do passeio com a camisola dele. Olha o carinho. Olha o parceiro aí. O Fernando e o Gilson Bagaceiro. Daqui a pouquinho isso vai dar, tu sabe o que, né, Galinho? Moviendo la cosa maravillosa con mucho swing, gelatín, calientita como el sticky, que llana, que buena baila usted a la vuelta, papi, otra vez llegó el negro de la joya, fulano de esta gozadera total. Calizão de pancadão. Que mexe o corpo, mexe com a gente. Vem na latica, vamos gostar. Lá no badança, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter ponteira. Vai na segunda e na domingueira. Vem na latica, vamos gostar. Lá no badança, vamos baixar. 3 e 4 de dezembro. Lá no São Francisco do Médio Itabocão. O som da Galho Sal de Bolá detonando. Cabeça com cabeçada. Cabeça com cabeçada. Cabeça com cabeçada. Pra continuar bailando. Hoje as mulheres estão em peso. E nessa festa, quem mandei as mulheres? Caliente nessa festa, quem mandei as mulheres? E nessa festa, quem mandei as mulheres? A super gata Jane aí, todo parceiro, as mulheres aí com a gente. Se move essa menina, como ela mexe a cintura, como ela mexe. Luiz, Luiz, como se mexe? Ai, que doçura, loucura, quentura. Olha o nosso parceiro, Zé, ele é a primeira dama. Vai com a gente, vai no céu. Tinha se rebolar dentro. Alô, dona Maria. A noite inteira, eu quero dançar a noite inteira. Diga, doutor, tinha se rebolar dentro. Brincadeira, eu quero dançar a noite inteira. Eu quero dançar a noite inteira. O carro do Fernando só passa a primeira e a segunda, né? Atenção, atenção, silêncio, por favor. Tu queres dançar comigo? Oh! mulheres, caliente nessa festa. Quem manda é as mulheres e nessa festa. Garnição de pancada. O que era ótimo ficou ainda melhor. Nova Harley Sound Pancadão 3D. Qualidade insuperável. Evita a gente tocar uma sequência acima de Pitbull. E joga a mãozinha pra cima, na palma da mão. Vai, tchá, tchá. Bora virando agora. Gilson Bagaceira, bora pra cima, bora Fernando, bora e bora e bora e bora. Vai! Vem virando, vem virando, vem virando, vai, vai! Oh. É pra girar! Fazendo a onda sem parar. Ele é de Mosqueiro e a Mega DJ Luiz. É o DJ Levi, a moral. Dali Luiz. E vai girando, vai girando, vai girando na maca. Já já, nego da Nath. DJ Levi, a moral. É o DJ da emoção, mixando na batida, contagiando o coração. De Mosqueiro, sucesso para todo o Pará. DJ Levi faz a onda, a moral. Ele que faz a onda, né, babá? Faz a onda para todo Pará. Ele é do Mosqueiro, o DJ que é de arrasar. Mixando na batida, o Magnificent é o DJ Levi, a moral do Pará. O consagrado DJ Irã do Pará para todo o Brasil. Vai girando, vai girando, Brasil. Vai girando. Fazendo a onda sem parar. Ele é de Mosqueiro e agita o forrão. É o DJ Levi, a moral, meu irmão. Imaginando mais um. Bora no batidão, bora, bora no batidão. Bora no batidão, bora no batidão. Bora, bora. Olhe de som, tocador de coração. Ah, então vem. Vem, vem dançar. Onde? Chute de Jesus e faz a galera agitar. Vem, vem curtir. Olhe de som, tocador de coração. Vem, vem dançar. Chute de Jesus e faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Olhe de som, esse som que toca no seu coração. Amigo Lourinho, Duduzinho aí do espacinho. Beijo lá, Mix também, tá toda a equipe de menor. Aí com a gente, bora pra cima, Kaique! Aí que o Jean Desel na manhã com a gente. Ele o Ricardo do Passinho! Roberto, dona equipe de Menal, o Edilão Mix, também o Murilo, da equipe Total Flex, aí com a gente, valeu, meu irmão. Se prepare pra dançar, que o show vai... Se prepara, DJ Nego da Nete! Show de iluminação.